Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling on the mirror, sweet, sweet, baby. You're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet, baby. Whoa. Let's move our minds and go fucking crazy. Mas te confesso que um beijo já me desperta o desejo.

It's irresistible. A maior temporada de músicas do seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Mesmo tudo estando tão esquisito, existe alguma coisa em que eu acredito. Mesmo azul do céu não estando tão bonito, vem o amor e deixa o preto e branco colorido. Vem o amor e deixa o preto e branco colorido. Mesmo que o sonho esteja esquecido, existe uma força em cada sorriso. Mesmo que o escuro pareça infinito, vem o amor e deixa o preto e branco colorido. Vem o amor e deixa o preto e branco colorido. Se a dor não quer passar, se alguém não vai voltar, precisa então continuar. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão. Caldeirão Musical. I love you. You to know that

A maior temporada de músicas do seu rádio. É o Caldeirão Musical. E aí, Lucas Lupo? Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Mas tá suave final de semana. Mas tá suave. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Faz o famoso sinal da Ranguilose. E vem. Tranquilo. Favorável. E fica como, parceiro? Tranquilo e favorável. Tá ligado, do jeito favorável que elas gostam. Tranquilo. Daquele jeitão? Vamos dar o tempo hoje. Vem. Só os vilão. Só os vilão. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Um brinde pro Zé Calcado. Nós tá suave, final de semana. Tirando onda de bacana. Tô na balada, só com as gatas. Que o Mike desacreditava. Não tamo bom, tamo excelente. Vai vendo, acompanha a gente. É o Bin Laden e Lucas Louco. Com o sinal que tá girando o mundo. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Faz o famoso sinal da Ranguilose. Vem, só vilão. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Um brinde pro seu calcado. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, eu não posso ficar. Girava o volante do Golf Chapão. Agora vou girar o volante do Jaguar. Gira a catraca de fuma disc. Enrola o cabo de uma bandite. Gira um paco de feio embolado na mesa que a bandida não resiste. Gira postagem, gira comentário. Gira postagem, gira comentário. Olha pra todos recalcados. Olha pras vizinhas fofoqueiras que desacreditava de nós. E fala. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Um brinde pro calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Sai do chão, vem! É Bin Laden e Lucas Luco. É o Lucas Luco e o Bin Laden. Tranquilo e favorável. Pode mesmo, vai! Nossa suave final de semana. Tirando onda de bacana. Tô na balada, só com as gatas. Que o Mike desacreditava. Não tamo bom, tamo excelente. Vai vendo, acompanha a gente. É o Bin Laden e Lucas Luco. Com o sinal que tá girando o mundo. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Faz o famoso sinal da Ranguilose. E fica como, hein? E fala pra elas. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde bom trocado. Tá tranquilo, obrigado. Mas tá favorável, Lucas Lula. Tá tranquilo e favorável. Mas tá suave no final de semana. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Dominando totalmente o seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. Em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Pra te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouço a sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí? Quatro pra cima de mim. abraço em algum lugar. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, nossa, só é paz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar. Voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouça sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Porque não larga tudo e vem viver com a gente. E aí, musical. Con la testa tra le nuvole, col mio cuore che non sbaglia mai, vado avanti senza regole. Quel che hai fatto è già fatto ormai. Cambio in meglio, cambio in peggio, sai. E non penso a quello che verrà. Vado avanti e non penso a te. Il futuro lontano sarà. Così è la vita, non si ferma mai. È una poesia, che cosa mi dirà? A volte un dolore, che il tempo guarirà. E come un amore, attraverserei per trovare la mia libertà, la mia propria stella seguirò e la vita va veloce. Così è la vita che brilla dentro me. E come viaggio, paura, mi arrangerò e con un amore non so se tornerà, forse finirà. Con la testa fra le nuvole, sai il mondo io lo

gritando, a mulherada procurando. E vai pra cima, boiadeiro. Sai do mato, meia, que o boi é braço. Não tô nem aí. Chama os cachorro, cunhado, e firma no braço. Ui! Você não cai, sai do mato, veiaco, que o boi é braço. Não tô nem aí. Chama os cachorro, cunhado, que firma no braço. Oi! Você não cai. Arrojo, Pedro Paulo Alex, sai do mato, veiaco. Ô, Léo Rafael, firma, menino. Mas vai pelejando bem devagarinho. Gente, bem pior que nós. Reclamar pra quê? Se eu tô parceiro, desata a rede e vai pra cima, boiadeiro. Nasci pela, tô vestido sem andar. Eu tô andando sem falar, eu tô falando. Reclamar pra quê? Sou bonito e o dinheiro ainda tá dando. E a mulherada procurando. E vai pra cima, boiadeiro. Sai do mato, vem a e o boi é pra mim. Homem aí, chama os cachorro, cunhado, e firma no braço. Você não cai, sai do mato, veiaco, que o boi é pra mim. Homem aí, chama os cachorro, cunhado, e firma no braço. Você não cai. Sai do mato, veiaco, que o boi é pra mim. Não tô nem aí. Chama os cachorro, cunhado, e firma no braço. Ui! Cê não cai. Sai do mato, veaco, que o boi é pra mim. Tô nem aí. Chama os cachorro, cunhado, e firma no braço. Cê não cai. Alô, PPA. Tchau, obrigado. Alô, Léo e Rafael. O musical é bem melhor. Else doing just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? That's just how see, but that's just how I feel.

noite toda dança comigo. Vem me beijar, fica comigo a noite inteira. Dança comigo, aproveita. Maior temporada de músicas do seu rádio. Este é o, é o Caldeirão Musical. Cheia.

subir no altar, perder o altar nos arcos da Lapa, minha Cinderela. Olha aí ela, passando pela passarela. Eu te acompanho, feito cena de novela. E tipo cravo e canela, jantar à luz de vela. Você tão doce, sobremesa feita de Nutella. Minha musa de cinema, romance é nosso tema. Vamos vencer o Oscar, uma Cannes nessa cena. E num poema de Drummond dizer te amo sim. Provado que é bom e ter você pra mim. Eu canto pra ver se te encanto. Te quero em qualquer canto, num conto de fadas. Te encontro pro amor, pro amor. Te dá bom de estrela, pra te levar à lua, lua, lua, sua canção. E vai sonhar em tela. Te dá bom de estrela, pra te levar à lua, lua, lua, sua canção. Quero com você. Ouvinte, este é o Caldeirão Musical. I got it from my daddy. I feel nice, you look nice. 널 보자마자 난 어머나 땡잡았. Don't think twice, 이미 게임 끝났. You be my curry, I'll be your rice. My name is PS1. 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다 꽉 붙잡아 언니야. 나는 아름다운 나가 띠의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수끼리 밤이 아까워. Turn up louder. 불타오르는 아름다운 그대여. Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. Yeah.